falhou foi nós não termos conseguido concretizar na primeira parte. Tivemos melhor na primeira parte e conseguimos duas ou três ocasiões de golo, uma delas foi até à trave. Depois, na segunda parte, o São Joanense acabou por equilibrar. Uma equipa forte que ainda não perdeu também no campeonato deles. E depois, no final do jogo, aos 89 minutos, tivemos um erro individual que permitiu o gol deles. E depois foi difícil já dar a volta e já no último minuto cobrou um penalti. Já nós também, se calhar, nós à procura do empate. E depois acontece outro erro individual e permite a vitória ao São Joanense. Então considera assim um resultado justo? Justo acaba por não ser muito, porque nós não fomos inferiores ao São Joanense. A questão é, eles foram mais felizes, conseguiram concretizar, nós não. E no futebol a concretização é que manda e nós não conseguimos concretizar. E qual é que é o sentimento agora, uma vez que a Taça de Portugal ficou pelo caminho do Nogueirense? Um sentimento de tristeza, pronto, também já não tivemos muita sorte no sorteio, que deu-nos uma equipa muito forte, mas fomos os dignos vencidos e temos que continuar a trabalhar para fazer o campeonato, porque esse também é o maior objetivo do clube, é a manutenção do campeonato.